controle 1198. Na rádio 837, bom voo. Obrigado. Rádio Salvador, voo 1868, bom dia, passa 2500. 1868, contato radar na decolagem, decolagem nível 230, direto em Jamon. 230, direto em Jamon, 1868. Na rádio. Salvador Approach, Cochrane Ident, descend to 2006, join 81013, I heading Duna position. Thank you. 168, chame contra Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Voo 1868, controle. 1868, escuta. Chame contra Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, boa noite. 2545, 1868, boa noite. Argentina 1910, continue to send to 2000 feet, 281013, clear the IRS at 3, final approach procedure report, publish it on localizer course. Para 2010, ajuste 1013. Desce via BOMF para 2010, 1013. Tá, 3891. Está livre das restrições de velocidade e altitude na carta. Opa, obrigado, tá 3891. 258, boa noite, controle de Salvador, acione identificação. Desça para 3010, ajuste 1013, apresente o ano do ano. 3000, direto do ano a 3010, né, na 3010. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1013, autorizado chegada a Mari. 050, Mari, gol 9972, convite. That's complete approach, contact the tower 118.195. 1910, clear to land runway 10, wind is 100 degrees 09 north, turn KNH 1013, check landing gear. 9 down on clear to land 10. China 19010, confirm landing gear is down on locket. Landing gear down on lock, sir. Roger, clear to land, wind 090 degrees, 08 knots, and altimeter setting 1013. Clear to land, Argentina. Oh, 024 is on the ground. Epsilon 024 is ready for PCC clearance, go ahead. Your transition from Rodot to Lisbon is via upper zoom 10, then Natal. Then, upper November 873, then a filed flight level 350, 350, Puka departure then fly Jomo, then Zipar transition. Departure will be from runway 10 after departure left turn. Squawk code is 5151 and departure control frequency 119.8. Well, 024 is clear to shore by Aperture 1 Natal, at the moment, right, 7K873, Zenith, Patano 3500, Puka Departure, then Jambu, then Zipar, after departure, left turn, walk 51 and 501, departure frequency 119.8, departure from runway 10 at Tugawa 024. After departure, left turn. Readback is correct, coming for pushback and start stand number 10. Clear for us, Tugawa 024, pick up. On the run at 5-4. 19910, could you please proceed with low taxi? Low taxi, sir? Maintain before taxi Juliet. Maintain position before Juliet. Maintain before Juliet, Argentina 1019. Give me an estimate to initiate the pushback and start. 5 minutes, that's now 024. Okay, 5 minutes. Clear to enter via Juliet, system number 09. Clear Juliet 09, 191. 472-2530, nós. Correndo 40 nós agora. Gente, o Janel é 2530, nós. 0230, caralho. Estabilizado, tem 38 no avião, não? 38 no avião, ciente, complete a aproximação, chantou e 18.95. 18.95, obrigado, boa noite. Boa noite. Ocean Air 658, autorizado, 2010, ajuste 1013, e o ILS X-Ray, reporte estabilizado. E para 2010, reporte estabilizado, ILS X-Ray, Bruno 972, autorizado 2010, ajuste 1013, livre Electric Sway, número 2 para aproximação. 2010, número 2, Bruno 972, 2013. Projeto 91, boa, autorizado pouso, pista, né, 0, vento 090 graus, 099. Livre pouso, 3891. So, 024, are you completely ready? Affirmative, sir. Fully ready for pushback. Pushback will start up approval, combat to text at Portugal 024. Pushback and start-up is approved, fully back ready to text at Portugal 024. Boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0, no 3. 2190, solo 03, na minha escuta, libera direita, segue via Alfa, mantente da Juliette. Libra direita, Alfa, da Juliette, na sua escuta, até 3891. Vento 090 graus, 089, autorizada pouso no zero. É, se pouso aqui na 62, se pouso aqui no zero, tem a mensagem pra lá. Compete aproximação, champanhe no 8, decimal 9, 5, boa noite. Oi. Salvador, boa noite, alô, 972. Olá, 72, boa noite, continua aproximação, a autorização de pouso, ajuste na 093. Parado. Telemetria 58, sala 06, libera a direita na minha escuta, segue de alfa, mantente da Juliette. Libera a direita, da Juliette, dessa coisa. Reautorização, segue via Alfa aqui no pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Solo 07. Vento Alfa Kilo, pátio 03, solo 07. Bora lá, 72, check 3, autorizado por 10, vento 100 graus, 072. Bora lá, 72, bem chegado. Lambda Tower 1, decimal 905, altimeter 71013. Units computer 13, testify at 9 Andrew in India, holding point runway 180, holding point 10 tower on 118 decimal 95, that's is 024. Lambda 0 391, após a passagem de Airbus da Portugal, ingresso em Juliette, portão 12, remota 12. Após a passagem do Portugal, vamos para a remota 12, 3891. 172, Sala 09, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Quilo, Pátio 3, quando lá, até o sinalizador. Primeira direita, via Alfa, Quilo, Pátio 3, quando lá, Pátio 3. Clear for run up and pick up runway 10 at Java 024. Certo, agora que ele apareceu lá. Grato aí. Entendi. airborne at 15 departure 198 decimal 8, move over. 199 decimal 8, departure call 024, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Portugal, 024, book de parte, assignment flight level 350. Portugal, 024, radar contact at departure, climb to flight level 350, book at departure, fly heading jump position. To jump, position, Portugal, 024. Make a check, squawk normal and identify. Squawk standby normal and identify. Identity Portugal 024. Charles 024, contacting Houston, the frequency 125.45 with a label 126.85. Good evening. Portugal 024, changing now to 125.45, with a label 126.85. Good night, obrigado. Romeo.